Estimados ouvintes, venho até no web informar que tem agora início um programa espetacular. Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um espetacular. Eu sou a Adriana Pequeno e hoje iniciamos o nosso programa com Banda Eva, Levada Louca, ao vivo. Esta música pertence ao 5º álbum de 97, cuja cantora aqui é a Ivete Sangalo. Este álbum chama-se Banda Eva, ao vivo. E é o primeiro álbum ao vivo do grupo, gravado na área verde do Alton Palace Hotel, Salvador, Bahia. De seguida, vamos ter o Michel Teló com o meu de residência. Também ao vivo, claro. Esta música pertence ao segundo álbum ao vivo, chamada Na Balada, de 2011. Foi composta pela dupla Luís Henrique e Fernando, com o auxílio de Tiago Marcelo, Malcolm

tô te esperando lá. Estou de regresso a mais uma parte do nosso querido programa espetacular. Já que estamos na semana a seguir ao Dia dos Namorados, ou seja, mais uma semana de amor e estamos próximos do Carnaval, estas músicas são as mais adequadas, porque são divertidas, falam de amor. Portanto, vamos então à música dos Babado Novo, Lira e Richa, ao vivo no, em Salvador. Esta música é uma composição de Cláudia Leite, que na altura era a vocalista do grupo. Pertence ao álbum Uau, ao vivo em Salvador, lançado em 2004. E este é também o primeiro DVD do grupo. Foi gravado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador. E é também o primeiro DVD da banda, tendo como cantora Cláudia Leite. De seguida, e por último, nesta parte, vamos ter Munhoz e Mariano com Camaro Amarelo, ao vivo no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em 2012. Esta música pertence ao álbum Ao Vivo em Campo Grande, volume 2, como já disse, é de 2012. E não tenho assim mais nenhuma informação a dar sobre esta música, só que é um grande sucesso. É sobre um carro, claro. E mais. Não, não tenho assim mais nada a dizer. É divertida, pronto. Portanto, espero que gostem mais destas duas musiquinhas e eu volto outra vez para as minhas despedidas e para mais as duas últimas musiquinhas. Até já!

está presente no terceiro álbum ao vivo, chamado Ao Vivo em São Paulo, e tem a composição de Gabriel Verlin e Alex Ferrari. A música também foi escolhida como para fazer parte da trilha sonora da novela Salve Jorge da Rede Globo. Foi gravada no Credit Card Hall em São Paulo. Bem, e pronto, o programa fica por aqui. Eu me despeço até para a semana. Tchau, tchau, beijinhos. Bom resto de semana. Tchau. E aí? Vai começar a brincadeira mais gostosa do Brasil! É a brincadeira do Tchan! É a brincadeira da tomada! É! 220! Simbora! E olha a brincadeira da tomada! Chega pra brincadeira da tomada! Aonde? Joga a mãozinha em cima! Que energia é? Olha a brincadeira da tomada, chega pra cá com a brincadeira da tomada. Seu braço vou ficar bem lá no modo, o seu pato vai começar, vai começar. Pula a mão direita, pula a mão esquerda, que se cola de um rio. Remexe e agacha. Que energia linda, que energia linda, Itabaiana! Olha a brincadeira da tomada, chega pra cá com a brincadeira da tomada. Seu braço vou ficar bem lá no ponto. Repara o plug, também coloca as mãos no plug. Pluga a mão direita, pluga a mão esquerda. Desce em toma de um e vai. Encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa. Remexe e agacha. Brincadeira da tomada, chega pra acabar a brincadeira da tomada. Faz o coração, faz o coração, mamãe. Olha a brincadeira da tomada, chega pra acabar a brincadeira da tomada. Seu braço vou ficar bem lá no alto. Joga a mãozinha pra cima. Pula a mão direita, pula a mão esquerda. Desce coladinho e vai. Encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa. Já.